às vezes um vendaval. Quando o mar tão calmo está, nos faz, sem saber porquê, tão triste chorar. Mas ao que suporta a dor, certamente há de saber. Só Deus sabe porquê, e Ele revelará. Deus sabe porquê, irmão, tu sofres assim. E deves também saber que o melhor vem ao fim. Pois não está sendo em vão passar pela provação. Se forte tem fé, Deus sabe porquê. Porém dele é criador, a milhares já libertou, faz o que bem quer. Mas se o crente daqui se vai, num exemplo de amor e fé, só Deus sabe porquê, e Ele revelará. Deus sabe por quê, irmão, tu sofres assim. E deves também saber que o melhor vem ao fim. Pois não está sendo em vão passar pela provação. Se forte tem